Vou aproveitar a oportunidade também de lembrar, desde semana passada, está acontecendo em Aparecida do Norte a 57ª Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ou seja, se reúnem todos os bispos das dioceses do Brasil, também muitos bispos eméritos, ou seja, aqueles que já estão aposentados. A partir dos 75 anos, cada bispo renuncia, começa sua aposentadoria, ou seja, se torna bispo emérito. E nesta assembleia estão discutindo as diretrizes de evangelização da igreja nos próximos 4 anos. Este ano o tema é pastoral urbana, ou seja, pastoral na cidade. Serão então montadas essas diretrizes, que posteriormente chegarão às nossas dioceses e às nossas paróquias. Estudaremos depois também. Esta é uma assembleia eletiva, foi eleito por 4 anos, até 2022, a nova presidência da CNBB. E ficou assim constituída o bispo presidente agora da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que representa a Igreja Católica aqui no nosso país. O presidente ficou Dom Valmor, que é arcebispo de Belo Horizonte, Minas Gerais. O primeiro vice-presidente, para nossa grande alegria, orgulho, admiração e também orações, o primeiro vice-presidente ficou Dom Jaime Spengler, né, o nosso confrade franciscano. Então nós nos alegramos, damos os parabéns, sabemos também que é um serviço, não é? Não é um cargo, não é uma ascensão, mas é um serviço à igreja, ao povo de Deus, primeiro vice-presidente. Então é Dom Jaime Spengler. O segundo é o arcebispo de Roraima, Dom Mário Antônio da Silva. Secretário-geral, o Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então queremos entrar em profunda comunhão com todos os bispos do Brasil e desejar à nova presidência da CNBB muita luz, muita sabedoria para guiar o seu rebanho, para dinamizar e dar as diretrizes da caminhada da nossa igreja no Brasil. Que Deus abençoe a cada um deles, e rezamos especialmente por Dom Rafael, nosso bispo, que também, obviamente, está ali junto com os demais bispos do Brasil.